kilometer üzerinde kuş sen hemen çemetek. Голона 3 из на Виоиту, такс 2, Алфа, я просто чай сожалеюсь. Алфа, лиса, мать, сожалеюсь, голона 3 из на Виоиту. Estamos 0, vento 1, 2, 0 graus, com 0, 8 nós. Eu pouso no 0, acho que é Vitor Delta. Amador 3858, aguarde para... Avianca 63 no 0, tá com motor na 6330, PLB 153, de alterna, Natal. Tá no 53, 330, Natal? Afirmativo. Gente, observe, seguirá o tráfego da Azul, que tá completando o pushback do portão 1. Siga-o até o ponto de espera da 10, quando lá chame torre 186 ou Xaner 63 no 0. Aguarda pra cá. Gona 398, Gona 398, Baringa 3910, Gona 398, observe a saída do tráfego da Oceanera após a passagem, ingresse Juliette para o portão 9 no 398. Passagem da Oceanera após Juliette no 9, eu vou 1398. Tráfego está autorizado para Fortaleza no 370 Apezulu 19, decola no 0 com curva esquerda, Momo, Frotia, saída. Frequência do controle 1208, torre em 18612. Seu código 55563858. Apezulu, Fortaleza 370, decola no 0, Momo, Frotia, Apezulu 19, 208, 36, 5556. Do transporte, é o SAM 358, posição 2, puxa, no 0. Sente, portão 2, aguarde para o pushback. Passarão a cauda duas aeronaves. Após a segunda, será autorizado o pushback, tá 3858. 3858, obrigado. Logo, Oscar Victor Delta. Oscar Victor Delta, qual é o pátio que se destina? É só geral. Siga Alfa, Kilo. Fique atento ao sinalizador neste pátio. Oscar Victor Delta. No 8, estou ciente. Porém, temos um tráfego aí que vai para o portão 9. Aguarde só um instante para iniciar o pushback. O TAM 3662. Assim que ele passar a cauda, já coordene com a equipe de solo, só pode executar o push e informar táxi. Ele vai ingressar no pátio no momento. Se a nave passar a nossa cauda, vai dar o táxi, coordenação com a equipe de solo, TAM 3662. Livre até o ponto de espera da 10, quando lá chame torre 18612. Espera da 10, do lado 18612, passou 0, 1398, seu portão é de número 9. 29, Lona 398, a gente já está no portão. Correto. Ô, presidente, por favor, na Avianca, pode prosseguir, 358? Assim que a Avianca passar a cauda, o senhor já executa o pushback? Não, confirmado. Aguarde para o pushback, eu estou com uma aeronave da companhia com órgãos vitais. E vou dar prioridade ao mesmo, ok? Então vamos aguardar a passagem dele e posteriormente o senhor executa o pushback. Com certeza, senhor. Após o tanque com vitais, o 358 prossegue, muito obrigado. Nada. Não avistou o sinalizador ainda, né? Eu vou informar a infraero, o pessoal de pátio desse setor, a respeito da situação, ok? Agora o altímetro Azul 4071. Ok, vou fazer um contato com a infraero, só um minuto. Zeno Zero, boa noite, número 2 para decolagem. Após o início da rolagem do Embraer da Azul, ali mantém cabeceira no zero. Ativo, após a rolagem da Azul, aqui mantém no zero. Coordenado localizador, LEB 6748. Zeno 3662 já está executando o pushback? Ativo. Ok, acuse pronto, táxi. Zara, 3662. Oscar Delta Vitor, avistou o sinalizador? Isso, negócio, ok. Mantenha aí no momento. Eu vou pedir alguém para ir atender o senhor. Tem que alguém aparecer aí para sinalizar, ok? Vitor Delta, a infraero já está ciente, estão providenciando aí, ok? Boa 071, decola de 42, controle 120, decimal 8, então morro, boa noite. 20, decimal 8, azul 4071, boa noite, obrigado. Controle Salvador, boa noite, azul 4071, saída da EL, passando 1200 pés. 4071, sobe e mantenha 340, da EL. Sobe e mantém 340, azul 4071. Chamada presente para hoje da EL, para azul 4071. Leda, foi Leda. Ok, Leda, 4071. Para o táxi, está 3662, com 78 a bordo, 12h43, operando Fortaleza. Livre táxi, ponto de espera, dono zero, via pátio, Índia e Alfa. Quando lá, chame torre 18, meia dúzia. E... O centro já liberou, após a posição Puka, o senhor pode voar direto Natal. Tá, obrigado então, Pátio de Alfa, no ponto espera 18.6, após Puka direto Natal, tá 3662. Correto, boa noite. Buenas. Então 3858, coordena a equipe de solo, passará a cauda da aeronave da companhia, após o mesmo execute puxa em forma táxi. Decola 44, controle 120, decimal 8, tá bom, boa noite. 208, obrigado, bom serviço. Controle Salvador, boa noite, o Xenã 6310, decolado, não se escuta. 310, contato radar na decolagem, suba ao 350, saída pública. 350 Puka, poderia levar a proa de Puka ou Aracaju, senhor? Oi, Jamo, o 6310. E direto Jamo, 6310, VA. Estabilizado ILS Web 6748. 6748, 2186, bom pouso. 1186, grato, 6748. TT-62 autorizado, alinhar e decolar da pista 1-0, o vento 1-2-0 graus com 0-8 nós. Alinha e decola, pista 1-0 do 3662. Torre Salvador, boa noite, Webjet 6748 estabilizado. Boa noite, Web 6748, continua a aproximação, guardando pista livre, informa o Airbus da TAN iniciando para decolagem, ingressando para decolagem, o altímetro 1-0-2-1, aguarda autorização de pouso. Aguardando autorização de pouso, prossegue na aproximação para 1-0, Web 6748. Autorizado, Pro de Pelo, desce para 4.000 pés, 6313. Pro de Pelo para 4.000 pés, 6313. Livre pouso, pista 1-0, vento 1-2-0 graus com 0-8 nós. Livre pouso na 1-0, Web 6748. 3662, decola de 4-6, controle 1-2-0, decimal 8, então bom voo, boa noite. 2-0-8, muito obrigado, senhor, boa noite, obrigado pela colaboração. Oi. Padrão 07, controle, prossiga. Cabe, cabe pra Alcina, com 0-4 a bordo, tá subindo a linha do litoral, que é sair. Copiado, reporte final pouso, vai 07. Pouso final, eu vi, não, 07. Controle Salvador, boa noite, TAN 3662, cruza 1700 pés. 3662, vigilância, saída Puka. Saída Puka, subindo para o 370. O 3662, confirmado o transporte de águas vitais. Afirmativo, senhor. O 3662, voe direto Natal. Está presente, autorizado Natal, agradecemos. Madureira 046, senhor. Copiado, 3662. 071, chame Recife, 1251, alternativa 13325. À direita, 1219, solo, boa noite. Direita, 1219, solo, solo, Salvador, boa noite. MQ 6742. 96748, pro SEG Taxi Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, portão 05, MQ 6742. Para o táxi, tá? 4 horas da noite, eu estou com o pessoal, não vai ser da volta. Está ponto de espera da pista 1-0. Via Índia Alfa, no ponto de espera, chame Torre 1-1-8, decisão mesmo, estado 1-0-2-1. Oxiné 6310, Recife agora, em 12685, alterne 12545. 2685, alterne 2545, boa. Gol 989, agora de 4. Autorizado a alinhar e decolar da pista 10, vento 120 graus com 08 nós. Entendeu, 313, 2000 pés, reposto estabilizado na linha. 2000 pés, análise estabilizado, 3, 1, 3. No 8930 Galeão, via Pedro 10 até SMAP, após conforme nota do plano de voo, nível de voo 360. Decola da pista 10, com a primeira curva direita, na série da EL, Leda após bridge, a série transponder 5560, controle a série 120, decimal 8, e a torre 118, decimal 6. Da El Leda Bridge. Tá. 189, protegimento correto. Chame para pushback e acionamento. Decolo 53, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 08, obrigado, bom trabalho, 058. radar, sou 370 na saída Momo. 370 Momo, quando possível, se autorizar a aplaudir em frotinha, te agradeço. Infelizmente não posso, porque fica fora da minha jurisdição. E provavelmente o centro também não autorizará devido à aeronave chegando pelo setor norte de Salvador. Hein? Seguinte, 350. Chame Recife, agora frequência 2685. 2685, tá 3662. Prossiga 07. Reporte, tá bom. Chame Torres, 1968, 1612. 1286. Oi, Salvador, boa noite, 1863, 1613. 1613, altímetro 1021, 1021. Reporte passando Simbra com trem checador. Eu acho na 6313, baixado e travado na final curta. 6313, livre pouso, pista no zero, vento 120 graus com 09 nós. Itapuã, 07. 07, me torna, meu noite, pessoal, meia dúzia, boa noite. 118, meia, boa noite. Oi, boa noite, Guardião 07. Boa noite, Guardião 07, tensão de pouso direto, partir do Graé ou no 7? Direto Graer, Guardião 07, o vento 120 graus com 09 nós, 1021 no altímetro, reporta no solo controlador. Está presente, realizando com o parte do Graer, reporta no solo controlado, Guardião 07. Molina aí, né, Papa? Depois, quando o senhor resolver. Oceano 3, Solo 58, à direita em 219, Solo, boa noite. 3 no 3 pro Tex-Tex via Alfa Juliette, portão 04. Portão 4, Alfa Juliette. Suba restrito ao 310 e chame centro Recife em 12685. Pode confirmar também? 6.85, tenha uma boa noite. 285, já. Solo 01, frequência livre. Mari, desça ao 050.